O poder oculto das celebridades. A influência das celebridades vai muito além de diversão, é arma de peso para moldar ideia e comportamento. Nesse corre midiático lotado, quem brilha converte status em grana e relevância, catapultando marcas e narrativas mundo afora. Unindo dados de ontem e hoje, a gente saca os padrões que ditam o ritmo da cultura pop atual. Desde os primórdios da imprensa sensacionalista até o estouro imediato nas redes sociais, a evolução da família midiática é frenética. Tweets, stories e vídeos virais invadem o dia a dia, juntando seguidores numa comunidade engajada. Essa mistura até cria novos códigos de influência, forjados em tempo real. O protagonismo das estrelas ultrapassa palco e estúdio, invadindo política, economia e debate social. Cada post e entrevista vira cápsula de opinião e impacto. Na real, a mídia tradicional se reinventa, enquanto plataformas emergentes elevam ao pódio qualquer um com carisma, estratégia e jogo de cintura. Figura animando o público sobre a celebridade. O salto de astro de cinema a influenciador digital mostra como a comunicação de massa se transformou. Hoje, credibilidade é medida em métricas de engajamento, enquanto narrativas afinadas atravessam fronteiras com agilidade de corte. Os pilares que sustentam esse fenômeno são claros. Conexão genuína com a galera. Branding pessoal afiado. Engajamento em várias frentes. Monitoramento de dados em tempo real. Do sensacionalismo aos canais especializados, cada formato joga seu papel na coroação. Podcasts e vlogs dão visão instantânea das movimentações, enquanto revistas e portais oficiais trazem profundidade e credibilidade. Essa parceria redefine a autoridade midiática. Imagem representativa. Celebridade em auge da fama. No mundo movido por algoritmo, cada clique e cada share constroem narrativas com alcance global. O fenômeno das celebridades não se limita ao rostinho famoso, mas a verdadeiros impérios de conteúdo, onde estrategistas e analistas mandam no jogo. Ver quem se destaca, é quem cria conexão de verdade e reage com rapidez cirúrgica em crise. Monetizar conteúdo e cuidar da reputação virou ativo de respeito no portfólio de qualquer figura pública. Transparência é moeda forte, mídias e plataformas viram palco e tribunal ao mesmo tempo. Fatos são expostos e julgados em real time, reduzindo espaço para erro e elevando o debate público. A aliança entre imprensa tradicional e influenciadores solta ciclos de notícia rápidos e potentes. Do evento beneficente ao bafafá nos bastidores, cada momento vira case study para as agências que ficam de olho no pulso da galera. No fim das contas, o poder de verdade das celebridades nasce da mistura entre autenticidade e controle de narrativa. Quem manja os códigos desse jogo garante influência no consumo, na atitude e até na agenda pública. Biografia do artigo. Este artigo revelou os bastidores do império das celebridades, com insights estratégicos, entrevistas exclusivas e sacadas afiadas. O objetivo é oferecer visão de peso para profissionais de comunicação, marketing e entretenimento que querem dominar o cenário.